Thank you. Canal Samsung, frequência 18, decimal 95, volto 11. Salvador, 3816, sala 26, libera direita, flecha em Alfa 8, posição 10, parte 1.